The techno union. That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. É nessa dança que meu cu balança e o povo de fora vem para brincar. O cu balança ou o corpo balança? É nessa dança que meu cu balança e o povo de fora vem para brincar. Quem tá com o cu de fora não fica no lugar. Bate forte o tambor. Eu quero tique-tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor. Tambor, esse tambor é do Bambi? É o tambor do Bambi? Que Bambi? Eu penso no tambor, aquele coelho do Bambi. Não tem coelho, coelho no Bambi. Claro que tem um tambor. Coelho no Bambi, é uma lebre, um coelho, é uma ele criatura. É uma lebre. Chama tambor, por que será que chama tambor? Porque os tambores são feitos porque com pele de coelho. Porque ele bate o pé. Caralho, você não assistiu o Bambi, mano? Qual é seu problema? Eu lembro que morre a mãe do Bambi. Qual é seu problema se você não assistiu o Bambi? Eu vi Bambi. Então você não lembra de nada, né? Você tem, tipo, caralho, o Bambi... Peraí, eu lembro que tem um tambor, que é o coelho. Tem um coelho no você Bambi. Você acabou de falar que é uma lebre. Qual a diferença de uma lebre e um coelho? A lebre é maior. Já vi lebre, já viu lebre? Não. O tambor, ele bate o pé, ele bate o pé no tronco, por isso que ele é o tambor. Ele vai... Lembra? Lembrei, é verdade. É por isso verdade, que ele chama verdade. O tambor, entendeu? Eu tô um pouco assustada que vocês conseguem lembrar da história inteira do Bambi. Cara, um pouco impressionante isso. Dumbo é legal. Eu gostava de Dumbo. Eu acho Dumbo um dos desenhos mais... malucos tristes. E psicodélicos da Disney. Todos são tristes. A cena tristes. Que ele fica bêbado é muito boa. É, então, é irada aquela cena. Eu gostava, eu não entendi direito quando era moleque, mas quando eu fui crescendo eu entendi. Falei, cara, ele tá bebaço, é simplesmente um animal embriagado ali. E eu achava muito foda isso, só que quando era criança eu não entendia. E é cheio de mensagem subliminar, né? O elefante bêbado. Aquele, qual que é aquele que aparece um pinto na capa do desenho? Bernardo e Bianca? Não. Que a Torre Eiffel é um pinto. Gente, vocês não estudaram isso na faculdade de rádio e TV? Não. Eu tive uma matéria... Eu acho que nem você estudou isso na faculdade de rádio e TV, velho. Você não, tá... eu tô falando pra você. Eu tive uma matéria que era só sobre... Pintos. Mensagens subliminares. Mensagens subliminares. E aí teve o do Clube da Luta, teve um monte de coisa que a gente teve que ver. E teve várias capas e trechos de desenhos infantis... Que você, tipo, um adulto olha e fala, isso é um pinto. E tem um que a capa é a Torre Eiffel, não sei se é Bernardo e Bianca, Dame e Vagabundo, sabe que merda que é. É alguma coisa assim. Mas não que atrás, é a Torre Eiffel, é uma foto dele, tava atrás, é a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel é um pinto. Nossa, eu não vi um isso aí, pinto. Pinto do meu pai. Fugiu com a galinha da vizinha. Não precisa ir longe, a Peppa, caralho. A gente já falou aqui da Peppa outro dia. A Peppa Pig é um caralho. E você já viu o pai da Peppa Pig? Outro dia eu fui assistir Peppa pra ver, né? Porque a gente falou lá tanto do funk da Peppa. Tá bombando, gente. Tá bombando. Atração na Comic Con esse ano. Vai ter a Peppa lá na Comic Con Experience. Mas você vai escutar de cosplay de Peppa, né? Não precisa ser a Torre Eiffel, né? Todas essas coisas que tem uma forma fálica assim, você vê um cacete ali. É só. Não, mas esse é muito perfeito. Mas, esse, cara. Tipo... Desculpa, vá ver o pai da Peppa. O pai da Peppa tem aquela cara de caralho e tem barba. Ah, ele tem que barba. Que fica perfeito um saco peludo, cara. O pai da Peppa é um saco, é um pau com um saco peludo. É muito pior que a Peppa. Que é uma coisa que a gente já discutiu aqui. Isso acontece porque é muito mais fácil desenhar pinto do que qualquer outra coisa, né? É muito mais fácil mesmo. Mas é porque o quê? A obsessão que vocês têm, né, com pinto. Vocês têm, vocês são obcecados. Todo a humanidade tem. Porque o cara vai falar, sou engenheiro, beleza. O que ele faz? Ele fala, não, vou construir o maior prédio do mundo. Essa é a obsessão de todo engenheiro. Quero construir o maior prédio do mundo. Ou a maior ponte do mundo, que também é um pinto, só que tá deitado. E aí o cara vai lá e constrói uma pica gigante apontando pro céu. É isso que se faz, entendeu? Não tem outra edificação para caber um monte de... O cara empilha lá, faz aquele pinto. E o obelisco também é pinto. Fala, vamos homenagear os heróis da pátria. Com o quê? Com um caralho. Né? Vamos aqui no meio ali, no fundo da 23 ali. Vamos fazer a homenagear os heróis com um pintão, porque eles morreram na serviço da pátria. Então, ó, vamos pôr um pintão aí para eles, é isso. Entendi. Já que estamos falando em pintos, eu quero anunciar aqui uma grande novidade para o mundo nerd. Uma grande novidade para o mundo nerd, em primeira mão. Você trocou de sexo, finalmente? Em primeira mão, vou contar para vocês que o grande vilão de X-Men... Como é que é o nome do filme? X-Men Apocalipse. X-Men Apocalipse é Oscaralho. É o Oscar Isaac. Oscaralho é o novo, é o vilão do X-Men Apocalipse, porque vocês falaram Oscaralho. Apocalipse. E o Apocalipse, ele é careca, azulado, né? Tem uma glande ali, tem um formato meio fálico, o Apocalipse. Tem até umas partes pretas, assim, né? Ele é venosão, né? Mas esse Oscaralho vai cantar. Ele vai cantar os caralhos? Vai, porque os caralhos cantam. Você conhece? Já. Os caralhos cantam nesse X-Men Apocalipse aí. Vocês acham que vai ser musical? Porque o Oscar Isaac canta em todos os filmes. Ah, eu acho que ele vai dar umas cantadinhas, pelo menos. Musical? Né? X-Men musical? É, o X-Men musical. eu botava fé, eu não acho, não vejo problema nisso, não. Será? Wolverine, Mutante Vil. Não, vai ser a realização pro Hugh Jackman, né? Porque... Caceta, é verdade. Gente, nossa, imagina, senhora. Hugh Jackman vai se entregar. O Wolverine cantante, agora sim. Nossa, ele agora vai se entregar, vai que nem uma coisa de louco. Você acha que dessa vez ele dessa se revela, ele solta? Vai com garra e tudo. Ele vai solta linda. A franga. Mas o Apocalipse, ele tem muitos poderes. Ele é um dos mutantes mais poderosos e talvez um dos poderes dele... Tem o Oscaralho? Pode... O Oscaralho. Ah, tá. Talvez um dos poderes dele é fazer as pessoas cantarem, né? Onde ele passa, as pessoas cantam. O Hugh Jackman... vai fazer um papel onde ele vai, nossa, se liberar, certeza, pelo menos na maquiagem e no figurino, que é o Barba Negra lá do novo Pan. Nossa, ele tá uma... Ele tá uma louca. Tá parece uma que... louquíssima. Parece que aplicaram um tapete na cabeça tá dele. Tá uma porta-bandeira. Era uma louca, né? Então, mas ele tá porta-bandeira total, assim, tipo... Ele era muito pimpão. Penas e plumas e tem uma puta marca no rosto, assim, uma... Sei lá, uma pinta. No rosto, uma peruca gigante. Na verdade, todo mundo fala, nossa, o que o Johnny Depp fez com o Jack Sparrow, porque ele fez um negócio original, não sei o quê. Meu, todo pirata, essas bichas loucas aí, né? Tipo, pirata é assim mesmo. É, mas não eram, Depp, né? Mas o Johnny Depp era, tipo... Assim, tipo, era a caricatura lá do Capitão Gancho, e as pessoas não... É porque, assim, pra mim, o Johnny Depp, ele conseguiu juntar as coisas. Tipo, todo mundo falava que pirata bebia pra caralho. Né? E tava sempre bêbado e tal, mas ele conseguiu deixar aquilo de um jeito, uma caricatura muito melhor, que você conseguia gostar, né? E ao mesmo tempo que ele parece uma bichona, ele também canta mulher e dá em cima de mulher, já teve outros casos e tal. Você pensa, né, pra um pirata que tá há tanto tempo ali no mar, deve ser um saco, a solidão, né, deve pesar muito. Ah, devia ser tudo viado, certeza. Quando você passa muito tempo em alto mar, então você acaba... né, jogando ali com o que você tem, com as cartas que você tem na mão. Por isso que tinha uma relação de amor e ódio com aquele vilão lá, que era o polvo, né? Que tinha uma cara de polvo, muitos tentáculos e tal, que é a coisa da sucção, né? É, a coisa da... que horror. É, mas é engraçado, porque eles... No... Eu acho o que David Jones, esse é o nome dele. David Jones, eu não assisti, eu só vi o primeiro. Ah, eu pensei que você estava falando do Kraken. Nem, o que é o Kraken? O Kraken é o do Fúria de Titãs, é outro. Mas ele é, também ah, aparece o Kraken, no né? Piratas do Caribe. Mas o David Jones tem aquela barba lá de tentáculos. Que é muito louca aquela barba ali. É muito louca mesmo. O problema é que ele tem um tique que me deixa agoniado. Toda vez que ele aparece, ele fica... Tipo a minha avó tirando quando... Minha bisavó quando fica tirando... Que nojo! Quando mexe a dentadura. Minha bisavó, finada bisavó... Minha avó não, minha finada bisavó. Quando ela ficava tirando a chapa, sabe? Fica saindo da chapa assim, caralho. Só lembrava do David Jones. Aliás, o David Jones me lembrava minha avó. Primeira vez que minha avó fez isso, que ela tirou a dentadura assim, e você vê que ela tem metade dos dentes só assim. Porra, chocante. É traumático, chocante. Traumático. Então, outro dia entrei no banheiro lá na minha mãe. Puta, minha avó tava lá. Puta, cara, vi minha avó pelada, foi foda. Aí, mano. Escreva mais sobre essa parecia aquela cena do Iluminado lá. Nossa senhora. Caralho. Que foi merda. Feio assim? Ah, cara, vó de ninguém pelada. É que as costas são uma coisa meio uniforme assim, né? Tipo, é aquela... Liga como se você visse um bloco, né? Um bloco. O bom é que meu organismo desligou, assim. Tipo, o cérebro é uma coisa muito, muito preciosa. Ele, no que eu entrei no banheiro e ele viu o vulto da minha avó pelada, ele já desligou, ele seccionou por um milésimo de segundo, assim. Ele entrou em modo de navegação privada. Os nervos privada, óticos. Tipo, você não ele lembra ele de seccionou nada. Fisicamente os nervos óticos. Eu já fiquei cego. Você entrou em stand-by na hora. Eu fiquei cego, eu já fui para trás. E aí, rapidamente, antes dele me deixar cego para sempre, ele voltou os nervos óticos no lugar e eu voltei a enxergar. Mas foi assim, cara, muito, muito breve, muito rápido. Por um milésimo de segundo, eu fui cego. Eu fui o demolidor. Durante um milésimo de segundo. Pois você fica assim também, Érico? Eu já sei. Vai se acostumando. Nossa, meu saco vai no joelho, vai ser essa coisa toda. É a vida, né? Paciência. É a vida, paciência. Se você durar até lá, né? Se você durar até o dia 7 de dezembro, pelo menos. Eu acho que, sei lá, viu? Olha, A outra coisa que o organismo faz que é muito bonita é a adrenalina. A adrenalina ele produz seu próprio narcótico, né? O corpo. Isso é bonito mesmo. É bonito, cara. Você em momentos de tensão, você fica tudo em câmera lenta. É que nem videogame quando você liga lá o bullet time, né? Você liga aquele modo de bala, modo de mira. Pô, vocês já tiveram algum acidente de carro, assim? Já teve? Já estava dirigindo e ia bater o carro, precisou... Cair num abismo. Tá bom? Num precipício. Você caiu num precipício com o carro? É, não tive um arranhão. Mas era você que tava dirigindo? Não, não era. Tava no banco de trás. Não entrou no ponto de bala. Claro que eu entrei. Eu acompanhei todos os milésimos de segundos. É, mas você não pode fazer nada. Você só fala, caralho, ah, vou morrer. Você grita só. Gritei uma vez pra um amigo meu, o Leônidas. Na verdade, o nome do cara era Léo, não era Leônidas. Mas a gente chamava ele de Leônidas, de apelido. E ele, tipo, ia bater o carro assim... Aí eu, oh, não, Leônidas, oh, Leônidas, já foi um negócio muito de filme, assim, sabe? Oh, Leônidas, não, ah, sabe, tipo, caralho, de filme, sabe? Eu falei, cacete, por que eu grito que nem filme? E não, ah, sabe? Nossa, que exagero, hein? Oh, não, oh, não, quem oh, não. Fala, oh, não, quem fala, oh, não? Você tá morrendo e grita, oh, não. Ah, mas, puta, é melhor, né, morrer. Pô, se eu fosse gritar, acho que eu ia gritar assim, não, não, não, não, não, não, não, não, tipo o Chaya, eu ia dizer o Chaya. O Chaya é aquele gato, né, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É, pois é, velho. Mas, porra, eu acho bonito, porque ele dá aquela injeção de adrenalina, assim, você fala, caralho, vou bater. Aí, tipo, você fica tudo em câmera lenta, assim, você consegue dar aquela desviada e tal, mas tem um limite, né, se tiver muito rápido, caralho, você não consegue fazer nada, mas, a maioria das vezes... Se você está dirigindo uma velocidade segura e você está atento, fica meio que tudo em câmera lenta, assim. E aí você consegue desviar, parar e tal, fazer tudo que você tem que fazer. E aí depois você para e fala, nossa, que maravilha, né? Caralho, que reflexos, o que eu consegui fazer. É. E aí você começa a tremer. Fala, caralho, porque, tipo, mas você tá assim por quê? Você tá com esse... Você sofreu um acidente essa semana? O Érico tem cinco vezes por dia. Ah, você tá assim por causa da Comic Con? Eu tô assim por causa da Comic Con, sim. Porque... Você sabe o que pode dar isso? AVC. AVC. AVC. AVC. Porque a Comic Con vai acabar com você. AVC. Então eu acho que... Todo mundo agora. AVC. Essa Comic Con vai acabar com você. É, mano. Tá bom. Eu tava num ritmo ridículo, morrendo. Minha mãe, cada vez que me vê, fala assim, Érico do céu. Minha irmã foi pedir pra me afastarem. E ela veio aqui visitar e ela falou assim, gente, vocês te têm afastarem. Que... Não, vocês têm que deixar o Érico longe uns dias, ele não tá bem. Eu realmente não tô, vocês assistem... Quem assistiu Jogos Vorazes e viu lá o Chupita, cada vez que ele aparece, que ele tá cada vez mais encovado... Quem é Chupita? O Chupita Malark. Chupita Malark. Chama Chupita? Chupita Malark. De nome? Chupita. Chupita. Chupita Malark é o nome tá dele. Tá ótimo esse nome. Inspirado na Lupita. O Chupita Malark, cada vez que ele aparece, ele tá sendo torturado. Daí ele vai aparecendo pior, mais com o olho mais fundo, mais zoado, sabe? O cara vai aparecendo. Cada vez que ele aparece, fala, meu Deus, tá morrendo. E engraçado que só a outra vê, né? Só a outra, é. A Jane fala, o que estão falando com ele? Todo mundo fica puto, mas não. Tudo bem, não vamos falar do filme. Mas aí ele pega e cada vez que ele aparece, ele tá pior. Aí cada vez que eu apareço no Omelete TV, pode ver, faz uma progressão aí, velho. Parece um defunto no último. Na foto que a gente tirou com a Tite semana passada, coitado do Ego, só olhar a cara dele e falar, nossa, dá a mão, dá ajuda. Dá uma vitamina. Dá uma ajuda, é verdade. Porque, caralho, eu abro o meu e-mail, tem tipo uma pica. Aí eu abro dali meia hora, tá uma pica maior. Aí eu abro dali a pouco e falo assim, e agora é uma pica muito maior. E aí tem três mensagens picas. Mensagens subliminares, né, que a gente tava falando no começo. Nossa, mano, aí fala, resolve essa merda, resolve essa agora, e agora essa? Mas fica pensando o seguinte, ó, quando você tiver um AVC, você vai ficar na cama por, sei lá, um mês. Até você sair do coma. Aí você vai ficar mais alguns meses paraplégico, até você voltar aos movimentos. Então você vai ter bastante tempo pra descansar quando você tiver um acidente vascular tá cerebral. Bom. É, beleza. Então tá tranquilo. Acho que você pode continuar nesse ritmo. Eu vou te visitar no hospital quando você tiver um AVC. A gente grava um Omelete Nights no hospital. Isso ia ser foda. Isso ia ser legal. Eu vou falar assim, né? Ia ser, eu acho que ia ser bom. Ei, que bom. Você pode gravar a sua participação que nem o cara da Borboleta Escafandro lá, ó. Que ele fica só piscando. Ele pisca, assim, se é sim ou não. Aí, pô, é uma boa fazer isso. Esse filme é legal. Você pode imitar. Você que gosta de filme? Tá. Você podia assistir esse filme? Se isso acontecer, mesmo que eu ficar com um puta arrependimento, vocês três, Vocês vão ficar muito arrependidos. Vocês vão ficar, caralho, o que a gente fez com não nosso amigo? É, vocês desejaram isso. É a premonição. Desejou, você desejou. É premonição. Isso, é premonição. Que você é a rainha da premonição. Olha, a rainha da vidente. Vidente o caralho. Você que não tava lá acreditando no cara que ia cair o... Eu sabia desde sempre que não ia cair esse avião. E como é que ele tá? Como tá esse rapaz agora? Esse Juscelino da Luz? É, tá ganhando ele? Dinheiro, né? Ele já deu pra trás. Ontem ele falou, ah, não vai cair porque a TAM mudou o avião, não sei o quê. Trouxa. E ele falou que bom, né? Porque eu salvei vidas. É, ele tá se achando o herói agora. Nossa, tinha que ser preso. A TAM tinha que processar esse cara. Coloca uma capa nele. Faz um bonequinho também do Juscelino da Luz, o herói, o vidente. Se a TAM processar esse cara, acho que tem alguma base legal aí pra processar esse cara. Pode ser que sim. Deve ter, sim. Pô, porque senão, né? Senão vai ser a nova moda. O que que você faz? Eu sou vidente e modelo. Sou vidente, modelo, DJ e ninja. Pronto. E ninja. Porra, não, deve ter base legal, sim. Porque se você ligar, você for na TV e falar, coloquei uma bomba no... Ó, eu sei que tem uma bomba lá. Eu sei que tem uma bomba. Esse avião vai explodir. Eu sei que tem uma bomba. Fala, ué, se fosse nos Estados Unidos, o FBI é na tua casa e fala, como é que você sabe que tem a bomba? É. Como é que você sabe? É porque esse país não é sério. Porque aqui vai a suspeito Dilma na sua casa. O jovem no Brasil... Nunca. Não é levado a sério. Não é levado a sério. O suspeito da rua Arlington rola isso, né? Tipo, ele é um dos poucos caras que sabe... Arlington é muito bom. Você gosta de Suspeito da rua Arlington? Eu acho demais esse filme. Eu gosto também. E é mais ou menos isso que acontece, né? Tipo, o cara que sabe do que tá acontecendo, só que no fim das contas o vilão consegue escapar e ele é... É, deu spoiler do filme, né, no final, mas enfim. Tem, ah, mas esse filme é de 92. Esse filme. É de 97, eu acho. Chutei uma data qualquer. Aqui. 92. É de 92, esse filme. Todo mundo já viu. Isso é muito louco, porque ele meio que inaugurou o DVD. Foi o primeiro DVD que saiu, foi o Suspeito da rua Arlington. É. Você lembra disso? Quem é o protagonista? É o Tim Robbins. É o Jeff, Jeff Bridges. É o Jeff Bridges correndo assim, né, na capa. É. E o negócio explodindo atrás dele. Agora deu uma nostalgia aqui, porque, tipo... Acho que não existiam DVDs. É, não tinha, né? Quando começou o DVD, você não tinha muito DVD. E aí, esse Suspeito da rua Arlington foi quando a locadora tinha dois DVDs, sabe? O primeiro. Cidadão Kane e o 2001. Chegou o Suspeito da rua Arlington. Todo mundo viu esse filme por causa disso. Eu lembro daquelas capinhas de DVD que eram de papelão e você tinha que fechar com um plásticozinho assim, fazer, sabe? Tech. Eu tenho um monte disso em casa ainda. Caralho, velho. Eu amassava toda vez a parte do papelão. Toda vez, sei lá, quando eu ia pegar o negócio, eu que você amassava. É grosseiro, né, Thiago? É. Porra, isso, velho. Os filmes da MGM, da Warner, muito, tem um monte que com ataque. Isso. Porra, é muito ataque. Ruim tô isso aí. Testando tá atacando fato. O menino. O menino é novo, ele não tá acostumado com isso. Tem um clone dele agora aqui. Tem um irmão do Thiago que tá trabalhando no Omelete. Quem é essa pessoa? É um clone, é o Thiago jovem. Você não o Thiago ele com ele cabelo. Não? Thiago com cabelo. É. É tipo isso. Mais jovem que o Thiago? Pode mais trabalhar jovem, mais ele, jovem que o Thiago. Quantos anos ele tem? 14? Não, ele é mais. Ó, tô, ele tem 14, cara. Trabalho infantil? Ele tem 23. E você tem quanto? 26. 26 já? Não, eu tenho 25. Eu vou fazer 26. Sabe quantos anos ele tem? Ele é só mais dois anos mais ele novo é dois que você? Ele é dois anos mais novo que cara, eu. Cara, você tá acabado também, Thiago. Tá, eu não tenho cabelo, tá né, velho? Tá bem acabado mesmo. Poxa, tá acabado. Coitado do Thiago, meu. Não, o irmão dele é bem mais bonito. Porra, tem uma pessoa aqui no Omelete que fez teatro. Que ela gosta de... Ela tenta passar... Ela passa o rodo na galera. Passar o rodo, meu. Ela dá em cima de todo mundo. Ela pega, ela foca lá. Parece o Predador lá. O Predador não. Parece o Exterminador do Futuro. Ela põe lá... Tem todos os dados, né? Na tela. Vai abrir. Aí já aparece os dados e tal. Ela fala, não, vou pegar. Porque do teatro ela não tem, sabe? Ela não tem freio. E ela vai. Aliás, vai rolar a festa do Omelete na CCXP. Cuidado, né? Puta, cuidado. Nossa, cuidado. Segure seu forninho. Porque pode estar, né... Predador aí pode estar. Tá... Que loucura, e aí né? Eu já falei, falou: ó, para com isso, toda vez que chega carne nova, você avança. Deixa o rapaz. Ele tá lá numa. Mas é bonito o rapaz? É o Thiago mais bonito. Como eu te disse. Thiago mais moço, né? O Thiago mais moço, tá acabado. Com cabelo, mais Thiago bonito. Dois anos mais moço. Thiago dois anos. Quando chegou no Omelete, é tipo isso. Com colágeno, é, né? Thiago, com colágeno, assim, né? Com uma. Entendi. Uma jovialidade, um viço. Um viço. O Thiago perdeu o viço. Não tô cansado. Sem Thiago olheira. Perdeu o vício. Cadê teu vício, Thiago? Já cansou, Thiago? Meu vício tá nas horas extras. Tá, tipo, tá, cadê tipo... teu vício, Thiago? Thiago vai tirar férias no começo de janeiro porque ele vai atrás do vício perdido. Em busca do vício perdido. Em busca do vício perdido. Estrelado pelo Alan Quaterman. Que situação, ai, ai. Hein? Geralmente acontece de perder o vício depois dos 30, né? Pois que é. Começa a bater a famosa preguiça dos 30. Que bate e bate. Como é que você se sentando com a preguiça dos 30 aos 25? Eu não tô com a preguiça dos 30. Eu só me sinto cansado, eu só preciso de férias. Tipo, 5 dias tava bom. Só precisa de 5 dias. Lembre-se disso quando você for assinar. Vamos lá, vamos combinar aqui. Tipo, 30 dias de férias ininterruptos, tipo... 30 dias de férias é insuportável. É demais. É muito tempo pra coçar o saco. Pra vocês, né? Pra vocês, gente. 30 dias de férias numa praia maravilhosa, viajando pelo mundo, vocês vão achar ruim. Não, nossa, tipo, eu não consigo nem dias, considerar. Se eu volto dias. Depois de 30 dias, não sei nem fazer o que eu fazia antes. Pois é, tipo, 10 dias, 20 dias, beleza. Viajando, tal, conhecendo lugares, eu acho legal. Agora, 30 dias... 30 dias eu vou ter que voltar e fazer o treinamento. Você sabe que o pessoal aqui do movimento, do Sindicato dos Trabalhadores, está aqui embaixo, querendo falar com você, Thiago. Porque essa sua declaração foi muito polêmica. Não, mas é... Porque não polêmica nada. Vai que os chefes te escutam e resolvem diminuir as férias da famosa CLT. Na China são só 5 dias de férias por ano. 30 para uma semana. Na não. China as pessoas botam um SOS no pacote lá do iPhone. Você abre seu iPhone e tá um SOS do chinês lá. É, mas isso é hoax, né, cara? É hoax. Mas, na verdade, você quer voltar rápido porque você gosta do que você faz. É, exato. Mas a maioria, 99,9% da população odeia o que faz. Então eles querem... Mas é por isso que as pessoas brigam no trânsito, é por isso que abandona animal na rua, é por isso que joga lixo na rua, é porque as pessoas são infelizes. Mas com o problema é, tipo, eu tava vendo esses dias uma matéria, saiu ontem, antes de ontem, sei lá, semana passada, saiu no Estadão, não, saiu no Correio Brasiliense, falando sobre o problema dessas pessoas que não conseguem parar de trabalhar e não conseguem ficar de férias direito. E aí um cara deu um exemplo na Alemanha, que na Alemanha a maioria das empresas lá obrigam, tipo, não pode ficar um ano sem tirar duas vezes férias. Você tem que tirar duas vezes férias no ano. Tá 10 dias a cada 6 meses e tal, porque, segundo eles, o rendimento da pessoa cairia e os chefes não gostam, os alemães não gostam que as pessoas fiquem cansadas. Mas, velho, sinceramente, tipo, no ritmo, assim, eu não consigo ver, tipo, como é que consegue tirar sempre. Acho que 10 dias é uma folga legal. 10 dias é bom. Merda, pô, viajar 14 dias. Dependendo isso? da viagem, se você faz uma viagem de 2 semanas, no esquema que você vai para várias cidades e tal. É exaustivo. Depois, no final da segunda semana, você não aguenta mais. A única coisa que você quer é a sua cama, velho. É foda, então, por isso é tenso. Que você precisa de 30 dias, porque aí você viaja 20, descansa 10 e volta para trabalhar. Você entendeu? Vocês não sabem se divertir. Por isso que eu evito muito. Fazer duas... Eu gosto de ir... Falar assim, vou pra onde? Vou pra tal lugar. Vou pra Paris. Vou ser fresco. E aí eu falo... Eu vou ficar 15 dias em Paris. E acabou. E aí no quarto dia eu já não tô nem preocupado. Mas vamos... O que vamos fazer turístico? Eu falo, não vou fazer nada. Eu vou... Não, vou comer baguete. Eu vou numa loja HQ, dar uma olhada lá. E depois eu vou sentar num café e eu vou me empanturrar. E eu vou voltar, eu vou pro hotel, vou dormir. E é isso que eu vou fazer, mas eu vou... É o melhor jeito de viajar. Eu ainda não consigo fazer isso. Tipo, quando eu viajo, eu quero... É que você tem ainda a energia da juventude. Por isso que eu viajo pros mesmos lugares, que assim, não tem nem a preocupação do tipo... Nossa. Aí eu volto e falo, vou pra onde? Eu vou pro lugar que eu já fui, entendeu? Porque eu sei que onde é bom, onde come bem. Eu acho que você merece ter um AVC. De verdade. Para, eu preciso de coração, descanso, acho que você mano. Merece entrar em coma, ficar uns dias. Porra, em coma. Danis, eu tô fazendo tanta merda. Eu acho que você merece. Eu tô fazendo tanta merda, tanta que merda. Você sessão de terapia, vai, pode falar. Eu cuidei todas as negociações de atores pra CCXP, todas. E aí, na última delas, porque eu já tava tendo meu nariz tava escorrendo sangue, assim, já, de... Isso é cocaína. Não, toda vez que... Não é cocaína. Toda vez que o nego fala assim... olha, lembra que fulano tinha o... Agora eu vou botar tudo pra fora. O cara vira e fala assim... tá aqui, assinou o contrato. Toma o contrato, mano. Já pode providenciar o visto. Tá providenciado. Beleza. Pode emitir a passagem. Tá emitida? Tá emitida. Tá tudo certo, então, beleza, o cara chega de tal, aí passa 3 dias, fala, fulano mudou a agenda, não sei o que lá, não vem mais. Não tô falando nem de ninguém específico, tá? Isso poderia ter acontecido com todos eles, e na verdade aconteceu com todos eles. O cara fala, mudou a agenda, fulano agora não pode mais. Fala, filha da puta, sabe o que você me fez? Você me enrabou, mas tá bom, né, beleza. Aí vem o outro e fala, tá, a agenda do Metallica mudou também. Fala, puta que pariu, você me enrabou de novo. Né? Então, beleza. E aí eu vou morrendo aos poucos por dentro. Ninguém pensa. Olha, do outro lado tem um cara que a gente tá matando aos poucos. A gente tá matando a cada cancelamento. Porque a gente pode cancelar, a gente é ator, a gente é artista. Né? E tem um cara lá, tem um coitado na outra ponta que a gente tá matando aos poucos. Mas tudo bem. né? E por que que eu tô falando isso mesmo? Eu acho que eles devem fazer isso com todo mundo, tá? Eles fazem, mas eles fazem. É o único jeito de você trazer o cara, esse é o lance. O único jeito de você trazer o cara é aceitando essas condições. Ele pode sair a hora que ele quiser. E aí, beleza. Então não tem... O cara aceita. Aceita, você põe o dinheiro na conta dele, aí ele fala, ah, não posso mais. Aí ele devolve o dinheiro e acabou. Pra ele é isso. Pra não, o cara e é acabou. Isso que acontece quando você traz gente que tá nativa, né? Porque é muito fácil você trazer, ah, vamos aposentar trazer aí é fácil, o Jorge, né? Takei, vamos trazer, sei lá. Tá, trazer então, o... ó, eu fiz aqui uma listinha, trazer você falava, a Elvira. De pessoas pra gente levar na Comic Con, caso mais gente desista, tá? Tá, então eu fala. Tenho aqui, compadre Mickey, Minnie, o Pato Donor e Robocops! Os caralho... Não, tem que fazer um painel. Fazer Juscelino um painel, da Luz, o vidente. Fazer o painel do Mickey com o Robocops juntos. O robô. O Pato Donor e Robocops. Eu acho que vai ficar ótima essa Comic Con. Ai, mano. Vai ser que nem aquele clipe. Aí faz aquele clipe que fica dançando os caras vestidos de Pato Donor. Nossa, sensacional. Gente, lembra qualquer quando... coisa a gente coloca o Romariz vestido de algum personagem, entendeu? Você lembra a quando improvisa. A gente teve a ideia no Batman Begins? Que a gente tinha sido convidado pra Junket. Falou, ó, vocês vão pra Junket do Batman Begins. Falou, puta que do caralho, tá todo mundo preparado pra Junket do Batman Begins. E aí, tá todo mundo pilhado, pronto. E aí não chegava a passagem. E no, um dia antes, falou, ó, então, cancelou, vocês não vão mais. A gente, caralho, né, tá todo mundo pilhado. Eu falei, vamos lá em Arujá, tem um cara que se veste de Batman na farmácia. A gente entrevista ele e sobe essa entrevista. Pô, o Batman da farmácia. Eu acho que eu dei ideias ótimas aqui. Eu você acho. Tá de parabéns, Anny. Ano que vem você vai cuidar do... Eu vou cuidar. Sim. Deixa comigo. Ô, deixa eu falar talentos. Um negócio aqui que fiquei Fale. Puto. Do negócio da modelo lá, do crack. Que você ficou puto? Eu fiquei puto porque... Eu fiquei puto, é ótimo. Eu fiquei puta. Explica que eu não tô sabendo. Então, a Veja, a capa da Veja da São semana Paulo. Passada... Vejinha São da Paulo. Da Vejinha São Paulo. É uma modelo, ex-modelo, que veio Mato Grosso. Algo não, do não tipo, não sei. Veio de algum lugar do Brasil para São Paulo para trabalhar como modelo e tal. E, enfim, ela era uma pessoa muito indisciplinada. É isso? Indisciplinada, tá certo? Sim, essa palavra existe, existe, Dani. É que eu acho que eu nunca falei essa palavra. Ela é uma pessoa muito indisciplinada e tal. E acabou, enfim, não conseguindo cumprir agendas de algumas coisas. Acabou perdendo dinheiro, foi assaltada, foi parar na rua... Começou a fumar crack e está na Cracolândia. Teve que se prostituir, roubar, esse tipo de coisa. É, o sonho americano em São Paulo, né? É, exatamente. E aí, a capa era metade da capa, o rosto da menina Romariz antes do veio crack. Também, sim. Tipo o Romariz antes do omelete e depois do omelete. É. Essa menina é a mesma coisa. A capa, a capa podia ser eu. É o sonho paulistano também. É. O rapaz veio lá do norte. É. Podia ser o Romariz, coitado. E a capa é isso, metade antes do crack e metade depois do crack. E aí fizeram uma comoção. Capa. Ah, porque olha só a moça. E aí foi televisão lá, entrevistar a moça, levar a moça pra fazer um extreme makeover, pagar rehab pra moça. Sabe como chama aí isso? Fico... Isso é o jornalismo Zé Punheta. Do Zé Punheta. Jornalismo Zé Punheta porque você fica achando uns rostinhos bonitos aí pra conseguir legitimar e justificar suas historinhas, entendeu? Porque você vai pegar qualquer Zé Mané lá na Cracolândia e não dá capa de revista, né? Mas todos a mina eles que é bonitinha... têm a mesma história, todos, inclusive. Não, e todos mesma eles... Então, é mas foi por isso puto. Que... Exatamente, o entendeu? Meu grau de putice é o mesmo. Cara, se você sentar na Cracolândia, todo mundo ali tem uma história pra contar. Tem pai de família, tem gente que era rico, tem gente, enfim... De várias partes do Brasil. Mas ela tem lá. Cara de rica, né? Aí ela pode só contar. Só porque a menina é loirinha do olho verde, foi modelo, não sei o quê, ela merece destaque na capa de uma revista. É, que e nem o Brasil um inteiro gato. Vai lá e chora por causa dela. É. Uma tremenda de uma babaquice isso. Nenhuma. Por que não coloca lá o coitado do negro fudido, pobre, drogado? Nada contra ela, entendeu? Nada contra ela, tem mas nada a ver. Existem eu só milhões acho que... de histórias iguais, ou até piores que a dela, que mereciam uma atenção, que mereciam uma ajuda, e ninguém estampa a cara de revista... Com esse, enfim, com alguém que não é louro do olho verde. O que eu fiquei entendeu? Mais puto é, tipo, você dar a capa pra isso. Agora, quando mandaram limpar a Cracolândia lá, que mandaram um monte de policial lá pra descer o cacete antes da Copa do Mundo em todo mundo pra tirar de lá, não teve uma matéria de capa pra fazer do negócio desse. É agora que a menina é bonita... Sabe, não, vai e a lá matéria e diz algo capa. Do tipo assim, não, porque safadeza. Ela destoa dos outros. É, porque ela é rica, é claro, igual a gente. Porque ela é loira, do ela olho tá verde. Isso não faz dela melhor ou pior que qualquer outro cara que more na Cracolândia. Gente, pelo amor de Deus, isso é racismo. Ridículo. Sabe? E, além de tudo, é uma matéria racista. É, tipo... Entendeu? Ah, porque aqueles os zumbis da Cracolândia. Porra, vai lá perguntar a história do cara. Entendeu? Eu fiquei muito revoltado quando eu li essa matéria. E aí o pior é a TV Tareia, que vai lá, puta. Entendeu? Vai lá e pega a menina e não, ela merece um tratamento. Que dia que ela vai no Rodrigo Faro? Ela foi, domingo passado. Ah, ela foi já? É. Nossa, ficou a cara do... Do Patrick Swayze. Patrick Swayze, igualzinho. Acontece, gente. Você já, não basta ser viciado em crack, tem que ficar a cara do Patrick Swayze. Que é que ficou mesmo. Só pra fechar o assunto de crack, eu queria dizer que crack é bom, não usar crack, porque emagrece. Tá? É só isso que eu queria dizer. E o que você vai falar do Instagram? Você quer que vá pras ruas, tire uma foto do mendigo, vamos postar não, uma foto de mendigo não, todo eu mundo? Eu quero dizer que a gente tava falando de crack, né? Eu lembrei de crack, de futebol. Thiago, desculpa, eu não gosto de mendigo, não, cara. Não? Não, eu não gosto, não. Eu não tenho nada contra mendigo. Você teve coisa traumática com mendigo. Eu não gosto de mendigo, tá? Mendigo... Mas é, mendigo já te fez mal? Não gosto nem de falar. Que é o cara que mostrou o pinto lá pra você? Porra, todo mendigo gosta de me mostrar o pinto. Ah, deixa o cara, mano. Tipo, é a arte dele, sabe? Se eu mostro o pinto pra um mendigo, capaz de ser preso. Mas você não é um mendigo. O mendigo tem que ter uma classe, entendeu? Tem uma classe... Tem a classe do mendigo, não é a classe... Por que que os mendigos me mostram o pinto? Isso que eu quero saber, eu não gosto. Você deve atrair. Pode... Já que você falou que todo mundo quer pinto e tal, não sei o que, eles devem olhar pra sua cara e achar que... É, então, eu acho que você atrai pintos. Já parou pra pensar Eu nisso? Acho que é um desafio à sua masculinidade. Essa coisa pode do ser isso. Mendigo te mostrar o mensagem pinto. Subliminar dos mendigos. Mensagem subliminar. Você acha que existe, tipo, os Illuminati, os sociedade mendigos? Secreta é, dos uma mendigos. Uma sociedade secreta de mendigos, tipo, vamos... Mostrar, vamos, tá vendo esse cara? Vamos perseguir ele, ficar mostrando o pinto pra ele, ver o que, se a gente consegue deixar ele louco. Eu acho que no subterrâneo de São Paulo tem a instalação dos. E tem uma dos foto mendigos. Minha e os mendigos vão apontando e rindo. Vamos mostrar o pinto pra esse cara. Aí eles desenharam um monte de pinto do lado, assim. Na verdade, todo mundo fala do Opus Dei em São Paulo e tal, que tem até a casa lá, tem os Opus símbolos, Deu, tem tudo, né? Mas ninguém sabe quem são os Opus Dei. Você sabe onde eu fui assaltado, né? Do Você lado foi assaltado da Opus ali na Santa Cecília, né? Eu acho que vão descobrir que o Opus Dei, todos os Opus Dei de São Paulo são os mendigos. E eles ficam, e é lá que eles se reúnem pra discutir como mostrar o pinto pra mim. E eles só se vestem de mendigo, porque aí eles têm autorização de ficar andando pelado e mostrando o pinto, né? É, uma boa explicação. Ah, mas a dica que eu ia dar do crack é o seguinte. A dica que eu ia dar do crack. Crack emagrece. Do Instagram é que, tipo, primeiro, existe o melhor Instagram do mundo, que é o Instagram do Aloysio Chulapa, ex-jogador de São Paulo. É foda. Ele é o cara que tem o melhor português do mundo. Ele escreve exatamente como ele fala. Isso é muito isso foda. Isso é maravilhoso. Isso eu admiro. Isso é maravilhoso. E o outro melhor Instagram do mundo é do Solimões. Ah, do é Rio demais. Negro e Solimões. É demais. Ele mede 1,18m e ele é hilário. Se você tiver agora, siga ele neste momento. Porque ele dá aula de Kung Fu, entendeu? Ele dá aula de inglês. No Instagram dele. E o look dele. Do dia que ele coloca? O look do dia. O look do dia é demais. Tá? E ele faz várias fotos de perspectiva pra mostrar o tamanho dele em relação à coisa. Sabe? Sei lá, o cara que ele tá do lado. Ele é incrível. Esse cara é um gênio, é um craque do Instagram. Essa é a dica que eu queria deixar pra vocês seguirem aí. Porque eu me divirto todo dia com ele. Qual a relação disso com o mendigo? Nenhuma, a gente tá falando de craque. Aí eu lembrei de craque. Eu fiz Não. Não, essa relação do crack com o crack. Achei que mais alguém tivesse cancelado porque tá olhando no celular. Eu também. Vamos ter que chamar o quê? O Solimões pra participar da Comic Con? Mas você não falou a merda Solimões. Que você fez. O Érico não falou a cagada que você fez. Tá tendo AVC, aí você fez uma cagada. Você ia contar a história, você contou outra história. Ah, vai, Érico, conta a história. Eu vai. Fui mandar lá um contrato. É bom que vocês lembrem disso, porque depois pessoas falam, caralho, vocês não terminam uma história. E é verdade, a gente não termina mesmo. Uhum. Eu mandei o contrato, depois de muita negociação lá, suada pra caralho e tal, mandei a negociação. A mulher falou, quero tanto. Eu falei, olha, desculpa, nessa altura do campeonato eu só tenho tanto. Ela falou, tá bom. Aí mais um dia lá, tá bom. Aceitamos, caralho, maravilha. Então ela falou, mas pra ganhar tempo, pega aquele outro contrato que você já tem, troca o nome e já manda pra cá que eu vou aprovar essa porra hoje. Eu falei, então tá bom, eu entrei lá, mudei as porra, tal, mandou. Aí dali a pouco vem o e-mail dela assim, Érico, darling, assim, com a agente de Hollywood, Érico, darling, assim, you must be very tired, né? Você deve estar cansado pra caralho. Tipo, você botou $10,000 a mais no contrato. Tipo, ela falou assim, eu tô te avisando aqui, porque você... Velho, eu quase perdi $10,000. Olha só. Da Comic Con. Acontece. Mas acontece. 10 perdeu, mil né? dólares que é meu cachê pra fazer o Omelette Nights. Pois é, tá vendo? Queria dizer pra vocês isso. Gente, o ursinho Puff, hein, meu? Fiquei chateada com o ursinho Puff. O que aconteceu com o ursinho Puff? Tem uma cidade, em algum lugar do mundo, que eu esqueci o nome, que colocaram uma estátua do ursinho Puff num lugar público. E aí, os negros foram reclamar porque o ursinho Puff era indecente, porque ele não usa calças. Tá todo mundo tomando cu, né? É o ursinho Poo agora. Pra mim, vai ser Puff e a vida inteira vai ser Puff. Ele sempre foi Poo, na verdade, né? A gente que sempre chamou ele de Puff aqui no Brasil. Não, mas é porque no Brasil mudou, era Puff. P-U-F-F. Ah, mudaram no Brasil Sim. também pra Poo? Ah, que saco isso. É tipo a Tinkerbell. É tipo o Caco. A Tinkerbell não é mais sininho? Não. Não, não Tinkerbell. Isso, oficialmente, para a Walt Disney Pictures, é Tinkerbell o nome dela. No Brasil também? Também. É. Não é mais sininho. Não é sininho, não existe mais sininho. Sabe o que mudou Você também? Você fala sininho. Guerra nas Disney? Estrelas não é mais Guerra nas Estrelas, é Star Wars agora. Só. Não, Star Wars eu até entendo. Mas, porra, é pra criança. Chama a porra da Tinkerbell de sininho, é mais bonitinho pra criança. A criança hoje nasce tudo falando inglês. Já nasce falando, é. Não concordo com a alteração dos nomes infantis. Não, eu também e não o Caco, concordo. O sapo é Kermit. Agora é Kermit, o Caco. No Brasil também. Também, Kermit. Também. Você tá caralho, Dani. O Kermit. Kermit. Kermit. Kermit. É o Kermit. Acho isso uma baita de uma sacanagem. Mas olha, o Puff, ele passa a vida inteira, ele não faz porra nenhuma, ele só fica botando a mão lá no mel. Ele, o único problema da vida dele, a única coisa que ele tem assim, é quando ele bota a mão num negócio que é muito pequeno e ele fica com a mão entalada no mel, entendeu? Gente... Ele não pode reclamar de nada. O Puff é um urso. Ele nem deveria usar uma camiseta. Já começa por aí. E ele tem uma camiseta vermelha. Então esse povo que ficou criticando a estátua do coitado do Puff, deveria deixar o Puff como tá, porque se é pra arrumar, tem que tirar a camiseta. Tem que deixar ele mais pelado do que ele é. Olha, entendeu? Falando de... Porque ele é um urso, ele não é uma falando pessoa. De bichinhos... E bichinhos e bichinhas? Nudez. Ah. É, eu tava lendo uma reportagem. É, enquanto você procura, quero dizer que o TLC lançou mais um reality show sobre ciganos. Agora se chama Cerimônia Ciganas. Ah, não, é mentira, não existe isso. Eu nunca assisto. Então tem esses... o Meu Grande Casamento Cigano. Caralho, eu nunca vi esses reality shows. Nunca vi, é tudo inventado. Irmãs Ciganas e agora tem Cerimônia Ciganas. Ontem foi sobre a primeira comunhão das ciganas. Espetacular. Então fica a minha dica pra você. De primeira comunhão dos ciganos? Casa. Cigano é tudo pagão. Mas cigano é pagão, é. Mas esses daí fazem a primeira comunhão. Ah, você tá inventando. É, cigano, é cigano evangélico? Cigano... Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu sei que eu assisti um programa chamado Cerimônias Ciganas, em que as ciganinhas iam pra primeira comunhão e tinha uma outra mãe cigana louca. Esse jeito mas que você tá se referindo aos ciganos... Já sai da primeira comunhão casada, né? É, putz. É quase isso? E aí... Tinha uma outra mãe louca que a filha ia passear no passeio do colégio. Lá. Foi a única mãe que foi junto, porque não pode deixar a menina sozinha, sabe? Umas coisas assim. Nossa senhora. É, então mostrou essas duas histórias. Da menina que fez a primeira comunhão e dessa mãe louca já com a menina. Já tem o programa das ciganas Miss, as pequenas Miss ciganas? Não, por enquanto não, mas acho que esse é o próximo passo. Esse eu vou assistir. Masterchef Ciganos. Do TLC. Masterchef Cigano, como cozinhar com... Como cozinhar com ingredientes ciganos. Eu vi tanto como cozinhar com rato, que eu acho que eu quero ser uma cigana agora. Como é que eu faço pra virar cigana? Coloca os lenços, as medalhas. Você precisa primeiro ter aqueles, uns braceletezinhos com moeda. Olha, você é gadjé hoje. Eu sou gadjé, você verdade. É gadjé. Que é gadjé? Gadjé é o não cigano. É o gadjé. Olha, você já tá, é alguma coisa. Tá, mas como é que eu faço pra poder virar cigano? Eu tenho que... Você tem que morar na rua. É. Você tem eles os... não moram em rua, aí é, que tá. É, eles são ricos pra caralho. Não. Eles são tipo... Não, tem uns pobrinhos também. Não, mas aqui em São Paulo não. O cigano em São Paulo mora na rua. Não, o cigano em São Paulo mora na rua. Mas eles assim, tem você uns tem que morar na ricos. Rua, você tem que ter umas três crianças pelo menos pra pedir dinheiro na rua. É. Pra lemão, né? Lemão das pessoas. Você precisa ter um bracelete de moeda. Ah. Que mais? Tem que ter aqueles lenços lá, tem que ter né? muito lenço mesmo. Ah, pode ser. É que as ciganas de lá são diferentes das ciganas daqui. Mas o Masterchef cigano ia ser legal, né? Pois cozinhar bom. Pombo. Pô, ia ser limitado, assim, o negócio. Você ia ter que se virar. Porque os caras lá do Masterchef Brasil teve uma prova. Vai, faz o que você puder aí com o que sobrou na geladeira. Aí eles mostraram lá. Pô, eles só fizeram cagada. Foi uma bosta a prova. É. Nessa, eu acho que eu ganhava essa. Pô, cigano ia mandar bem. Você ia mandar bem? Eu ia mandar. Porque eu mas só não vale fazer resto... pão com ovo e, tipo... Arroz então com ovo. Mas eles não dão aquela... Como é que chama? A reinvenção do pão com ovo? Direto. Ah, não, e essa punhetação chata que é essa, tudo agora é gourmet. Pão com ovo gourmet. Tem uma acarajé gourmet agora. Salsicha gourmet. Água gourmet. Água gourmet. Água gourmet. Pau parar de viadagem, né? Se eu vou lavar meu pinto, pegar água que sobrar e falar. Sabe, vamos parar com essa palhaçada, tudo agora é gourmet. Pão com ovo é pão com ovo. Você põe o que você quiser. Você vai... não é porque você coloca lá um orégano que ele vira gourmet, essa entendeu? Essa cidade que a gente mora, mas né? o pão com ovo, pão você com pode ovo fazer... É pão com ovo. Esse pão pode ser com levain natural. Entendeu? Então, aí entra as bichice. Hessel. Ainda é pão com ovo, Hessel. Você, ainda é pão com ovo. Você, pode ser um ovo você de pata. Você e os seus. Pode você ser um ovo de pata. Seus fomentam essa indústria aí do os gourmet. Os meus você quem? E os seus. O Opus Dei? É, tá? Vocês fomentam essa história do gourmet. Porque não pode aparecer, olha... Tipo, não, eu não suporto essa história do gourmet. É só começar a história do gourmet e começa a ficar caro tudo que você vai comer. Que nem food truck. Na minha época não tinha food truck. Tinha a Kombi. A Kombi da comida, entendeu? Como falava, o trailer. Você ia carne comer louca, um dogão lá no trailer. Um purê de batata, era legal. Você ia comer o dogão no trailer, era dois passes. E eu tinha passe de estudante que valia menos. Comprava um dogão no trailer com dois passes. Agora custa R$30 o dogão no food truck. Gente, então, vocês viram que parece que a Miley Cyrus tá grávida do filho do Schwarzenegger? Eu vi. Como será assim? Que espécie é que vai ela namora sair dali? Com ele. Ela namora com... Mas qual o filho do Schwarzenegger? Aquele da filho da empregada lá? O que novinho. Não, o outro. Mais novo. Não é o bastardo, é o outro. Schwarzenegger é tipo um personagem de Game of Thrones, é, tipo entendeu? Game of Thrones. É. Ele é tem, porque ele é o Conan, ele né? Tem, ele tem aqui o Arnold Snow, né? Que é o filho dele com a empregada. É o Snow. E ele tem o filho oficial. Mas que se fosse no Game of Thrones não ia ter graça. Aqui não dá pra não reconhecer o que o cara é filho não dá do pra falar, ah, será que ele é mesmo? Será que ele é um... Ele deve vir um até com Stark sotaque, ou não? Deve o moleque é a lata do Schwarzenegger. Ele é muito é igual, parecido. Cara, é assustador. Procure aí. Como é que procura isso no Google? Filho do Schwarzenegger com a empregada? Coloca procura filho isso no Google. É, coloca filho Schwarzenegger. Filho Schwarzenegger. C-H-U. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Isso. É você assim que se escreve. Você procura lá Schwarzenegger, mas a gente tem que procurar isso. Filho da empregada com o Schwarzenegger. Vai aparecer. Vai aparecer esse moleque. Se não aparecer, o Yahoo Respostas vai te dar um link pra chegar lá, certeza. É, perfeito. Tani Taran tá me mostrando alguma coisa. Ah, tá. É uma montagem, tá? Nós vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos mostrar, não tem áudio, né? Não tem vídeo nessa merda. Tô mostrando pro Thiago Romariz. Caralho. E agora vou mostrar pro Marcelo Hess. Acabei de receber agora. A gente vai descrever pra vocês a imagem, tá? Via Twitter. Ah, que bonita a imagem. A imagem é a foca estuprando o pinguim. E a foca tá com a cara de Daniele. Taranho. Mas o que ela tá usando na cabeça aí? Parece um fone. É a Dani Taranha de parece fone. Parece a roupa do Gambit. Foca de fone. E eu de foca. É a Dani Não, Taranha. Eu sou a foca e você é o pinguim. Desculpa, eu sou o pinguim. Sempre então quis comer alguém aqui, ó. É tá a vendo? Foto de Dani Taranha me estuprando. É o primeiro slasher daqui, é o primeiro... É um chip, é um chip. A montagem ficou horrível, mas a ideia é muito boa. Aí aqui, foi um tal de Dé Curvelo que mandou sobre a pressão que o Érico Borgo sofreu de Dani Taranha no minuto final do Omelette Nights 40. Eu nem lembro, que pressão foi essa? Omelette Nights 40, somos quarentões, é isso então. Caramba, 40 vezes. Isso aqui é o 41, né? Que coisa, hein? Chegamos aos 40, bonita. Antes do Érico, inclusive. Será que a gente chega aos 50? Vamos fazer o Omelette Night 50 nus? Pelados? Nus? Vamos fazer numa sauna. Escuro. O som consegue aguentar se a gente gravar na sauna? Eu não tenho coragem de ficar pelado na frente de vocês. A gente apaga a luz, mas a gente sabe que a gente tá pelado. A gente pode fazer o quê? Um gato Mia, Omelette Nights... ao vivo com vídeo. Fechou. Caralho. Com câmera noturna. Com câmera noturna. Fechou. Vai ter o Omelette Night 50, vai ter o Gato Mia do Omelette Night. Boa. Vamos convidar alguém? Algum. Sabe o que vai ser melhor? O ouvinte, ele não vai saber se aconteceu ou não de verdade. Que a gente pode não estar lá. Que a gente pode, né? Porque só vai ouvir, mas a gente vai estar pelado. Cara, desculpa. Verdade. Eu, pra mim, vai acontecer. Você vai ficar pelado aqui? Porra, até o gato... Cara, vou apagar a luz agora, você vai ver só. Não dá pra enxergar nada, certo? Que isso, Érico? Não dá pra ver porra nenhuma. Eu apaguei a luz, eu estou pelado agora, nesse momento. Tá pelado agora, neste momento. Ó. Tá, que é isso aí? Achei que fosse maior, Érico, desculpa. Eu abri a calça nesse momento. Achei que fosse maior a impressão. Nós vamos fazer o gato Mia. Nós vamos fazer o gato Mia. Não, para. Só no Omelette número 50. Fica escuro pra caralho esse estúdio. Fica eu não porque quero é ficar selado aqui, não, hermeticamente aqui por causa do som. Ah, não é seu, é do Gabagu, desculpa. Peguei errado. que é? Volta a luz aí. O problema é que eu tô com a minha calça aberta agora que eu tive. Não, agora você fecha essa merda porque eu não quero como te é que ver eu vou fechar? Eu tô com uma mão no microfone, eu tô pensando. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. Eu não consigo fechar a calça movimento porque é com sexy. Botão, não é... O movimento deixa eu ver, peraí, tô fechando. Acho que a gente pode chamar todos os convidados que já vieram pro Omelete Nights. Chama aquele moço novo do Omelete, que é o Romariz, 2 anos antes, pra olha, participar do Gatomia. Olha, tô vendo a pata do Gabagô, ele foi em cima do Érico ali, ó. Ixi. Opa, encarcou. Aff, Maria. Então é isso, acabou esse programa. Acabou, mandem aí suas ideias pra melhorar o Gatomia. Ah, mas eu já tô ansioso, rapaz. Daqui a 9 programas. Cara, 9 programas não vai ser nem esse ano, né? Vai ser 2015, vai olha ser aí. Eu já tô ansioso, vai ter... É pra começar Gatomia, bem 2015. Strip Gatomia do Omelete. Agora já é strip. Nights. Ele tá aumentando cada vez mais. Strip Gatomia do Omelete. Deixa eu te dizer Nights, que você não vai chegar lá, que tu AVC vem antes. Nós vamos fazer, então, Gatomia dentro do hospital. A gente vai fazer, o Érico vai estar vegetativo, a gente vai tirar... É, vai estar entubado. Nossa, eu vou enfiar várias coisas em você, Érico. A gente vai entubar o Érico no Gatomia. Você vai virar uma planta, você vai ver onde eu vou pôr a garrafa. Vamos tomar nos seus cus, tá? Todos os seus cus, os seus 3 respectivos cus. Chega desse programa. Um beijo pra vocês. Um beijo pra você, Dani Taranha. Um beijo. Tá? Um beijo. Um beijo. Beijo. O velho Romariz. O velho Romariz. Craqueiro. O craqueiro, já. Romariz craqueiro, depois do Omelete. Um beijo aí pra você, o culpado pela gourmetização da alimentação nessa da cidade. Salsicha. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Omelete Nats. Hasta la vista, baby.